Robin S, Show Me Love, Shania Twain, I'm Gonna Get Ya Good, Virgin, Heaven Is A Place On Earth, Weekend Masters, I Found The Love, Kylie Minogue, I Guess I Like It. E começamos o Flash House de hoje com Two Unlimited, Get Ready For This. Vocês devem ter reparado a semelhança absurda que há entre a Kylie Minogue, né, com I Guess I Like It, e Two Unlimited, Get Ready For This, né? Eu mixei as duas não por acaso. E ficou legal. Eu não sei qual foi a treta lá, se essa coisa de imitar na cara dura, assim, desse jeito, né? Mas eu achei bom. Ficou legal. Então é o seguinte, fica aí porque o segundo bloco tá bacana, hein? Você está ouvindo Flash House. Muitos devem conhecer Erasure. Mas, para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 90. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas deles. Atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor pra você. Rio Sul Rádio. 6:34. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que pra falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270. E em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. É, você está conferindo Flash House pela Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Todos os sábados, há muitos anos, graças a Deus. E está iniciando o segundo bloco com o DJ Sammy, Heaven. Vocês vão reconhecer a música, não é o cantor original dela, né? Fez, houve aí uma versão dance e ficou muito bacana. Teremos Era, Culture Beat, Dr. Alban e Type. É só aumentar o volume disso daí.

Somewhere. future. Rio Sul.